3, 2, 1 e... Faço um apelo ao fracasso, peço que não me firas mais, que me permita buscar o meu triunfo. Antes que o mundo exploda, antes que o tempo acabe, aguardo alguma transformação. É nessa hora que te vejo, encontro o sentido que tanto procurava em minha vida. E se o futuro não me reserva o que eu quero, o que eu busco ser? E todos os desejos e sonhos não conseguirem sobreviver, então eu não desistirei, pois meu maior desejo é ter você. Depois de tantos insucessos e chances perdidas, eu desejo e procuro a mudança, algo que preencha um vazio que surgiu quando o amor me deixou. É nessa hora que te vejo, encontro o sentido que tanto procurava em minha vida. E se o futuro não me reserva o que eu quero, o que eu busco ser? E todos meus desejos e sonhos não conseguirem sobreviver, então eu não desistirei, pois meu maior desejo é ter você. Pra sempre, sempre viverei à espera do momento de te ver.